Oi, pessoal, tudo bem? Eu vim através desse áudio dar uma notícia não muito boa a todos. No dia 29 de março, eu e meu marido sofremos uma invasão em casa por supostos funcionários da NET. Então, eles avisaram um dia antes, falando que iam fazer a troca do conversor e chegaram no horário marcado, que foi 8 horas da manhã. Eu ainda estava em casa, estava saindo para o trabalho e aguardei, né? Porque como vieram em dois e meu marido ficaria sozinha, eu falei, vou ficar um pouquinho mais. Depois que eles estavam dentro de casa, bem seguros, eles anunciaram o assalto, tá? Foram duas pessoas, dois homens que vieram, uniformizados, com todos os apetrechos da NET, bolsa da NET, controle remoto, formulários originais da NET, ou seja, não tinha como a gente desconfiar que eram bandidos e não funcionários da NET realmente. E como eu avisei, eles avisaram um dia antes. Falando tudo, tinham todos os dados aqui de casa, CPF do meu marido, confirmaram tudo. Então, tomem muito cuidado, isso está acontecendo. Eu já soube de aqui na rua de casa, mais quatro casas foram invadidas, e inclusive eles estão invadindo também apartamentos, porque como eles fazem a ligação antes, você libera a entrada na portaria e depois eles sobem e assaltam os apartamentos. Eu fui agredida, tive as minhas mãos amarradas e fui amordaçada. Então, assim, foi uma situação muito ruim mesmo, e eu peço para que vocês todos fiquem alerta e repassem esta mensagem, porque eles estão usando várias operadoras, tá? Tem um anexo também que eu estou enviando junto. Então, por favor, eu acho que a melhor maneira da gente se proteger é um avisar ao outro sobre os crimes que estão sendo cometidos, até para nossa própria proteção, né? Um bom sábado para todos vocês, um abraço.